mais um livro, o que, como se costuma dizer, o que gostou foi começar. Foi, agora que comecei não consigo parar, não é? É já o segundo livro que eu lanço, é em pouco menos de um ano, e é fantástico. Em relação ao primeiro, foi a tiragem que esperavas, teve sucesso? Sim, teve muito mais sucesso, tive a ajuda de uma editora, vão ser impressos 300 livros, o que é muito bom para um adolescente de 16 anos, e a diferença do primeiro livro é claramente a poesia, a profundidade da poesia, e também as outras prosas que eu consegui incluir, mas principalmente a maturidade com que escrevi o livro e com que publiquei o livro, muito diferente. E escrever poesia complica a escrita? De facto complica, mas para mim tornou-se uma paixão. De facto consegui criar ali um elo de ligação com a poesia e criar com as pessoas também uma empatia, o que facilitou muito, muito mesmo o trabalho. E agora é esperar que as pessoas gostem. E agora é continuar escrevendo e cada vez melhorando a escrita. Exatamente, agora é sempre a melhorar e vamos ver onde consigo parar. Ok, portanto vamos ter um escritor da Gafanha Nazaré que vai ter sucesso daqui a uns anos? Exatamente. Ou que já está a ter sucesso? Já estou a ter sucesso e ainda terei mais, e com certeza conseguirei elevar o nome da cidade a nível nacional e queremos também a nível internacional. Para ti como pessoa, o facto de escrever valoriza-te? Valoriza bastante, embora não seja um facto de ser melhor que os outros, mas valoriza a nível pessoal e também a nível da cidade, de ter um escritor com 16 anos.